Senhoras e senhores, agora ele, DJ Luan Pancadão, é agora. Nati Rabelo. De voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Luan! É que na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Amantes. Nati Rabelo. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. DJ Luan Pancadão começa virando as melhores batidas e você vibra com emoção. Falou, não quero acreditar. Você tá ficando com outra. Em menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas. Pode de mim se eu te encontrar. Hoje feito uma louca. Te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão. Ouvindo os modão, esperando você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai. Você já virou meu vício. Não controlo meu coração. Você não vale nada, mas quero te amar. DJ Luan. É só você me chamar. Eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba. É só você me chamar, ah, é só me chamar. Que eu esqueço tudo e me entrego toda, a raiva acaba. É só você me chamar. E eu chamo pra cantar Valéria do Fruto Sensual. Obrigada, Ronda LD. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outra. Em menos de um mês ocupou meu lugar. E foi beijando outras bocas. Foge de mim se eu te encontrar. Vou agir feito uma louca. Te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão. Ouvindo o bregão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai. Você já virou meu vício. Não controlo meu coração. Cê não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Eu pego meu carro, corro na sua casa e a gente se acaba. É só você me chamar, é só me chamar. Que eu esqueço tudo, me entrego todo e a raiva acaba. É só você me chamar. Aqui é DJ Luan Pancadão. Vai, meu DJ, aperta o play pra essa família enlouquecer. Alô, DJ Luan! Você vai ser quando

paixão que invade o meu peito só sofre, ele sente saudade. Saudade de ti. Ele quer saber por onde tu andas. Faz um tempo que a gente não se olha mais. Estou sentindo sua falta. O que é que a gente faz? Preciso te ver, matar essa saudade. Então foge comigo, vem viver escondido essa louca paixão, esse amor de motel. Então foge comigo, vem viver escondido essa louca paixão, esse amor de motel. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. Que invade o meu peito só sofre, ele sente saudade. Saudade de ti. Ele quer saber por onde tu andas. Faz um tempo que a gente não se olha mais. Estou sentindo sua falta. O que é que a gente faz? Preciso te ver, matar essa saudade. Então foge comigo, vem viver escondido essa louca paixão, esse amor de motel. Então foge comigo, vem viver escondido essa louca paixão, esse amor de motel. DJ com taças lançadas na parede. No teu primeiro vacilo eu te dei uma chance, não carteirada de otário. Você pensou mesmo que ia virar costume te perdoar. E agora pegue a sua culpa. Nesses farrapos de roupa e se muda, que a mulher do outro já te mira na esquina das ruas. Coitada de você. Quando esse desprezo virar arrependimento, quem perdeu foi você. Saber receber um puro sentimento. Agora vai que é disso que você gosta. Infidelidade, alegria forçada, que se desgasta no fim de uma trança. Já virei a página porque minha felicidade é feita de verdade e não de aparências. E agora pegue a sua culpa. Nesses farrapos de roupa e se muda, já te mira na esquina das ruas. Coitada de você. Quando esse desprezo virar arrependimento, quem perdeu foi você. Por não saber receber um puro sentimento. Luan.

sucesso em todo o Brasil. Amor. quero o seu jogo. Diz pra mim, deixa eu ir até logo. Eu fico sozinho de novo. Sabe tudo, eu digo. Quero ela, lá, lá, lá, lá. Sabe tudo, eu só sei. Quero ela, lá, lá, lá, lá. Sabe tudo, eu digo. Quero ela, lá, lá, lá, lá. Sabe tudo, eu só sei. Já me conquistou, agora estou sofrendo.

coração. Eu só quis cuidar, te peço perdão pra você voltar. Llorando por tu amor, olvida el pasado. Estoy enamorada, corazón contento. Estoy sanada de su amor. No quiero un beso caliente, corazón en sufrimiento. Estoy aquí. Que fez isso comigo, prometeu juras de amor, me iludiu com palavras bonitas, dizendo que era eterno nosso amor. Vai, me deixa aqui então, vai, já fez a escolha então vai, esquece que um dia eu te amei. LD, DJs Léo e David. É sucesso. Pare, me dá sua mão, vem e sinta a batida do meu coração. Oh, pare, faz isso não. Não machuque o meu coração. Não acredito que fez isso comigo. Prometeu juras de amor, me iludiu com palavras bonitas, dizendo que era eterno nosso amor. Vai, me deixa aqui então, vai, já fez a escolha então vai, esquece que um dia eu te amei. Vai, me deixa aqui então, vai, já fez a escolha então vai, esquece que um dia eu te amei. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, agora ele!